Olá pessoal, aqui é o Og Maciel com mais um episódio do Castalho Podcast. Mais uma vez eu estou sozinho, o Evandro Pastor, o meu copiloto, continua com problema de tendinite. Então vocês vão ter que aguentar a minha edição usando o Audacity da melhor forma que eu puder fazer. Eu vou editar o som, mas se vocês tiverem algum tipo de feedback, como é que está a qualidade, por favor, deixe um comentário no podcast. Nesse episódio, eu tenho o prazer de conversar com o Diego Burigo Zacarão, que é um dos desenvolvedores do Transifex, um projeto que, na verdade, ele é uma plataforma aberta de administração de traduções. E o Diego está direto de Santa Catarina comigo. Bom dia, Diego, tudo bem? Bom dia, Og. Tudo certinho? Como vai as coisas por aí? Rapaz, tudo bem, tudo bem. Eu tava assim, tem muito tempo que eu tava querendo conversar com você. Eu sei que você trabalha, você tem o Dimitri te mantém bastante ocupado. Então, obrigado por você reservar um pouquinho de tempo para conversar com a gente. Então, Diego, Isso. eu queria conversar com você justamente sobre o projeto Transifex. Então, eu vou dar um pouco de um background aqui para as pessoas que estiverem escutando esse episódio. Aí você, depois, por favor, completa. O que eu sei é que você começou a trabalhar nesse projeto através do Google Summer Code e que, eventualmente, você estava fazendo isso pelo projeto Fedora. O projeto Fedora, que era o que estava te. Que era o seu mentor, e você começou a trabalhar nesse projeto escrito em Django, Transifex, e que, eventualmente, isso levou há duas coisas. Uma, que o projeto Fedora agora usa o Transifex para organizar e administrar as traduções, mas também te levou a arrumar um trabalho com o Dimitris, que é o dono da companhia Indifex. Então, o que que você pode dizer para a gente sobre como é que começou a sua participação no Transifex? Bom, o Transfex ele foi iniciado, assim, a ideia inicial dele foi basicamente resolver um problema dentro do projeto Fedora, que era quanto a gerenciamento de traduções. Então, o gerenciamento de traduções naquele tempo do Fedora era feito em cima da infraestrutura da Red Hat, e a gente, tipo, estava tentando desvincular um pouco da infraestrutura deles e criar a infraestrutura própria do Fedora. Com base nisso, alguns problemas surgiram, e um deles foi como gerenciar as traduções, né? E o Dimitris pegou esse gancho e, com algumas ideias dele, ele em 2007, isso mesmo, ele entrou para o Google Summer of Code, né? Iniciou o projeto Transifex, que basicamente a ideia inicial era fazer um layer em uma camada de comunicação entre tradutores, desenvolvedores e repositórios, né? Era uma interface web só para fazer a comunicação entre esses três atores. E em 2008 no ano seguinte, né, o projeto teve uma aceitação, começaram a usar no Fedora, o pessoal gostou da ideia, então a gente meio que, daí eu acompanhei também o trabalho de Dimitris nessa época, meio de fora assim, mas eu estava acompanhando. E em 2008 surgiu a oportunidade de novo, né, de fazer uma aplicação que eles chamam no Google Summer of Code, e daí eu entrei, eu e o Christos, que também é um grego. Certo. Então, a gente daí deu continuidade no Transifex em cima do trabalho que o Dimitris já tinha feito. E Então, desde então, não parei mais. então para explicar para o ouvinte que não entende como é que funciona o lance de tradução, né? Então, quer dizer, Você tem um projeto, eu imagino então uma distribuição como o Fedora, que existem vários programas, vários aplicativos que você usa, desde os programas que já vêm, por exemplo, os programas que vêm pelo GNOME, aí você também tem o Firefox, imaginando que você tem um web browser, você tem, sei lá, um terminal, você tem um editor de texto. Todos esses programas, eles são escritos em algum tipo de linguagem, uma programação, ou eles são em Python, ou são em C, C++. E o que acontece é que o desenvolvedor, então, ele faz com que ele modifique o código dele, escreve o código de tal forma que ele possa gerar uma lista de mensagens, que são as mensagens que você vê na interface gráfica, e essas mensagens precisam ser traduzidas. Então, o problema que você, então, estava tentando resolver era que muitas vezes as pessoas que traduzem, elas não entendem como é que funciona a administração de um código-fonte, correto? Exatamente. Então, quer dizer, você queria adicionar essa camada no meio para que uma pessoa que sabe traduzir, que sabe vários idiomas, que gostaria de traduzir, mas que não entende patavina de como que você faz um checkout de um código-fonte, como é que você depois verifica se a sua tradução está dentro do formato correto. Então você criou essa camada onde que a pessoa que sabe traduzir vai lá numa interface web, vai lá e fala: eu quero traduzir programa X, aí aparece uma tabela com as mensagens em inglês e um campo para você então traduzir, sendo que no final você clica um botãozinho e fala assim: pronto, terminei de traduzir, acabou o meu papel aqui, e por baixo dos panos essa interface então web, o Transifex, verifica a sua tradução e envia para o repositório onde que o código fonte existe, correto? Exatamente. A ideia básica é que os tradutores geralmente são pessoas, como é que a gente pode dizer, linguistas. Eles não entendem, não necessariamente precisam entender de programação, como se faz um checkout de um repositório e coisas do gênero. Então, a gente só criou um layer aí para facilitar, um facilitador, na verdade, né? Para os tradutores, que simplesmente vão numa interface web, que é uma coisa muito comum hoje em dia, fazem o que eles têm que fazer, que é baixar a tradução ou traduzir online mesmo, e enviar suas traduções, e fazer um tipo de gerenciamento, tipo, ok, eu estou nesse, então por favor, trabalhe nesse pacote, porque senão a gente vai gerar, né, um overlapping de work, de trabalho, a gente vai fazer um trabalho dobrado, que não precisa. Isso ajuda na parte dos tradutores. Todavia, na parte de desenvolvimento também isso ajuda um pouquinho. O Transifex, como ele é um ponto centralizador, se eu sou um desenvolvedor de vários pacotes, tenho vários repositórios, eu posso registrar eles no Transifex e criar, por exemplo, eu dou acesso a esses vários pacotes que eu registrei a uma conta de um usuário que está lá no Transifex. Então, eu não preciso ficar gerenciando usuários e, de repente, receber. Daí existem duas possibilidades. Ou eu recebo as traduções via e-mail, daí eu tenho que fazer os commits na minha base de dados. Ou, como anteriormente funcionava, os próprios tradutores tinham que ter uma conta de CVS, né, que é como é que eu posso chamar isso? Sistema distribuído de controle de versão. É o que cuida de gerenciamento de código, que também é uma coisa que o pessoal que não trabalha com informática, que não trabalha com programação, não precisa saber. Então, por exemplo, se eu tinha cinco tradutores, vamos dizer, um número bem baixo, eu tinha que ter cinco contas, eu tinha que dar acesso para essas cinco pessoas no meu servidor ou coisa do gênero, para eles conseguirem mandar as traduções para mim. E isso gerava também algum problema, porque gerenciar esse tipo de coisa não tão simples assim, porque pode gerar problema de segurança e coisa e tal. Então, tendo um ponto centralizador, onde tu dá acesso para algumas pessoas e elas automaticamente têm acesso a outras coisas, fica mais fácil, né? Fica um ponto, na verdade, é um ponto centralizador que fica fazendo meio de campo entre essas duas pessoas. Olha, eu me lembro que quando eu escutei pela primeira vez, eu acho, do Transifex do projeto, eu acredito que foi em 2008 ainda. E uma coisa que me chamou a atenção é que naquela época Claro que eu já estava acostumado com o Launchpad. O Launchpad é a interface também web que o pessoal da Canonical desenvolveu para quem quer fazer traduções para a distribuição do Ubuntu. E foi por aí que eu comecei minhas traduções. Mas o que chamou a atenção do TransFX comparado com o Launchpad, e também tem o outro, como é que é o nome daquele outro? Não é Poodle. Moodle, é Poodle, não é isso? Yeah, Poodle. isso Então, mesmo. o que chamou a atenção para mim, que fez com que o TransFX assim, se destacasse, na minha opinião, foi que a maioria das vezes, eu não tenho certeza tanto quanto o Poodle, mas eu tenho certeza o Launchpad, para você poder então. Eu sou um desenvolvedor, eu crio um programa e eu quero então fazer com que esse programa seja traduzido para outros idiomas. O problema que você tinha era que você tinha que hospedar o seu código fonte no lugar onde que o Launchpad existe. Então, Certo. né? E o que o TransFX fez foi que ele simplesmente falou: olha, não importa aonde que o seu código existe, não importa o sistema de controle de versão que você usa, se você usa igual você falou, o CVS, se você usa o Subversion, se você usa o Mercurial, se você usa o Git, não importa o que você estiver usando, nós permitimos que você, nós te damos essa interface que vai te ajudar a administrar as traduções, vai te ajudar a administrar as contas de usuários, igual você falou, sendo que você não precisa fazer nada mais do que registrar o seu projeto dentro do TransFX. Então, quer dizer, isso para mim foi o que abriu os meus olhos. Eu falei: caramba, esse projeto tem assim, tem um futuro muito grande, porque nesse mundo de open source, todo mundo eventualmente, depois que você desenvolve um programa e você consegue um certo número de usuários, todo mundo tem o interesse de traduzir para que outras pessoas possam usar esse programa na língua deles, na língua mãe deles, não é isso? Então, isso foi o que me chamou a atenção. Então, até então, nós estamos falando do TransFX em relação ao projeto Fedora, mas o que aconteceu foi que o TransFX ultrapassou isso. O TransFX não é algo que só o Fedora usa. Então, o TransFX eventualmente virou um portal aberto, não é isso? Sendo Exatamente. que o Fedora é um dos maiores usuários que vocês têm. Isso. Hoje nós temos um portal, né? Nós praticamente o transfex.net, onde qualquer pessoa pode ir lá e registrar o seu projeto open source e começar a receber traduções e montar os seus times de tradução e desfrutar, né, da infraestrutura que o Transfex oferece. Além do Fedora, o Fedora inicialmente ele tinha uma instância, né, como vamos deixar claro que o Transfex também é open source, né, Isso. e o Fedora então eles tinham uma instância na própria infraestrutura deles do Transfex, né. Recentemente o Fedora agora está usando a própria infraestrutura do nosso time. Então se você for lá em fedora.transfex.net, você vai ver uma página dedicada ao Fedora. O mesmo acontece com o Meagle, né, que é uma outra distribuição aí que inicialmente a Intel e a Nokia deram um startup, deram um chute para iniciar uma nova distribuição voltada a vários segmentos, principalmente a celulares e coisas do gênero. Além disso, tem alguns projetos bem interessantes, por exemplo, na última versão, agora o Django, que na verdade é o framework que a gente usa para codificar o Transfex, para escrever o Transfex, agora está usando o Transfex para gerenciar as suas traduções, o que eu acho bem bacana, tipo, Super uma mão está bacana. lavando a outra, Pode crer. né? E tem o Bitbucket, que também é um hospedeiro de repositórios para Mercurial, também tem as suas traduções gerenciadas pelo Transfex. Existem vários outros projetos, mas eu de cabeça agora não lembro. Mas se você for lá em transfex.net, você vai ter uma boa noção do que eu estou falando. Tem bastante projeto registrado lá. Eu tô olhando aqui, ó, acabei de abrir a página e eu tô vendo aqui que logo na primeira página tá dizendo que tem 1.336 projetos com 261 linguagens, né, ou idiomas que são traduzidos já. Que tipo de estatística que você sabe assim, tipo assim, quantos usuários você tem hoje registrado no Transfex? Você tem alguma ideia, algum número assim? Olha, essa semana a gente bateu o número de 6 mil usuários ativos Uau. no transfix.net. Sendo que, bom, tem esses números de projetos. Esses idiomas são todos os idiomas que estão disponíveis para criar times de tradução. Esses 261 idiomas. Bom, existem algumas outras estatísticas. Por exemplo, a gente estava falando sobre controle de versão e tal, só que na versão 1.0 do Transifex a gente fez algumas mudanças drásticas, né? Até a versão 0.9 a gente tinha uma integração direta com os sistemas de controle de versão, tipo Mercurial, Git e essas coisas. Então, quando o tradutor baixava um arquivinho, né, ou abria a interface web para traduzir alguma coisa, essas coisas eram todas meio que tinham que ser automáticas. O que você fazia ali, naquele exato momento, se você traduzia alguma coisa ou fazia o upload de um arquivo, aquilo gerava um commit, né, que a gente chama, né, na linguagem de programação. Uma transação, né? E essa transação ela era enviada diretamente para o repositório do desenvolvedor em qualquer lugar do mundo. Isso tem as suas vantagens e as suas restrições também. A vantagem é que toda vez que tu faz alguma coisa, isso diretamente ia bater lá no repositório do desenvolvedor. Não importava o que acontecia, se tudo fosse bem. O problema é que nem sempre essas transações com diferentes tipos de repositórios e coisas do gênero iam bem. Às vezes tu ia fazer um upload de alguma coisa e isso poderia dar errado, por causa de N fatores que são técnicos, certo? Então, não, de repente, não convém a gente entrar em detalhes. Então, tudo funcionava em cima de arquivos, basicamente. A gente gerava um arquivinho, gerava uma transação e enviava isso para o repositório do desenvolvedor. Isso limitava muito a nossa ação, porque a gente ficava ali como um proxy, né, só fazendo a manipulação desses arquivinhos. Tipo Na assim, versão. Sim, pode. eu só explicar para o ouvinte. Ou seja, então, quer dizer, você tinha um tradutor que fazia o seu trabalho e uma vez que ele terminava, ele falava, pronto, acabei, enviava. E nesse processo de enviar, o que isso significa é que o Transifex, então, pega o seu trabalho, né, esse trabalho que foi feito, e envia para um repositório, que é onde que o código-fonte existe. Agora, o trabalho do Transifex e o papel dele é simplesmente falar, ó, eu estou pegando isso aqui, repositório, está aqui o que você faz agora, o que você precisa fazer com ele. Mas a limitação é o que você falou, que devido a problemas técnicos, às vezes pode ser que a transação não acontecia da forma correta, o que não é um problema do Transifex em si, mas aí deixava vocês assim como que de mãos atadas, né? Vocês fizeram o seu trabalho. Isso, o problema é que é o seguinte: para te fazer esse tipo de coisa, você tem que manter uma cópia do repositório do desenvolvedor na sua máquina local, onde o Transfex está rodando, né, no seu servidor, vamos dizer assim, né? Isso já gera um problema de espaço, vamos dizer assim. E você tem que gerar uma transação, um commit localmente, e depois enviar isso, fazer um push, que a gente chama na linguagem de programação, para o repositório upstream, que é o repositório pai, vamos dizer assim, tá? E isso aí, dependendo do que se faz em cima do repositório, se há mais pessoas trabalhando em cima dele ou coisa do gênero, pode gerar alguns tipos de conflito, né? Mas isso é um problema. O outro problema é que a gente ficava limitado a trabalhar em cima de arquivos e transações, né? Então a gente não gostava muito disso, porque se você pensar, daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho a nível de frases, strings, e colocando isso num banco de dados, as possibilidades de gerar estatísticas e controles são muito maiores. Então o que que a gente decidiu? Ok, a gente chamou de string level. Vamos dizer, a nível de frases, a nível de sentenças, alguma coisa assim, num português. Então, a gente parou de trabalhar em cima de arquivos somente, né? Deixamos de ser somente um proxy, e a gente começou a pegar as traduções, extrair elas dos arquivos e colocar elas num banco de dados. Lógico, tudo com uma estrutura, mas isso começa a dar um pouquinho mais de controle. Por exemplo, tu sabe quais as pessoas que traduziram exatamente qual frase dentro de um arquivo. O que antes não era possível com o método que a gente usava anteriormente, que simplesmente a gente tinha um arquivo e a gente sabia qual era o último tradutor. Certo. E para saber, assim, o que ele fez nos últimos tempos, tu tinha que olhar um arquivo diff, que é um arquivo de diferenças entre a versão anterior e a versão que o cara tava enviando, que não era uma coisa muito amigável, assim. E é difícil gerar estatísticas em cima disso, né? Então, a gente decidiu trabalhar em cima de strings. Então, a gente começou, ok, tudo que a gente tem no TransFAQ, a gente vai gerar, vamos dizer, desossar isso, desossar esses arquivos, todas as strings que a gente tem, colocar num banco de dados, organizar isso, e daí em diante a gente vai conseguir ter um controle maior do que a gente faz. E, em contrapartida, existem outros benefícios. Por exemplo, pessoas podem trabalhar em cima de um mesmo projeto ao mesmo tempo, mas em strings diferentes, porque agora eu não tenho mais a limitação de trabalhar, por exemplo, em cinco strings, vamos dizer assim, que está dentro de um arquivo único. Eu posso ter duas pessoas trabalhando em cima daquele arquivo. Por exemplo, eu traduzi três frases, strings, e o Og traduzir duas strings. Então a Certo. gente tem como melhorar esse tipo de coisa. Mais pessoas podem trabalhar juntas, né? Então você adicionou, foi um controle bem granulado assim no. Exatamente, Poxa vida, exatamente. então hoje então você consegue falar exatamente quantos strings cada quantas frases cada tradutor traduziu, cara? Exatamente. Tudo que entra no TransFX, agora a gente consegue dizer assim, ó, essa string hello foi traduzida para olá em português pelo Og, no projeto tal, né, na data tal e coisas do gênero. Então a gente vai Caramba. conseguindo criar uma memória, um banco de tradução em cima disso. O que é muito legal estatisticamente falando, Isso é um né? recurso muito interessante, principalmente eu imagino que, por exemplo, para esses projetos grandes como o Migo, ou até mesmo o próprio Fedora, né, para poder você ter uma ideia da qualidade do trabalho das pessoas, Exatamente. não, até mesmo a experiência do usuário, né? Ou seja, fulano de tal tem tipo assim 3 mil traduções comparado com o outro que tem 15. E além das traduções, por exemplo, às vezes o número de traduções que uma pessoa faz não exatamente demonstra o tamanho do trabalho que ela fez. Por exemplo, se eu sou um tradutor de interface para mobile, para telefone celular, geralmente as strings, as frases que eu tenho que traduzir, são bem reduzidas, porque a interface é pequena e tudo é bem reduzido. Daí tem tu como tradutor também de documentação, que geralmente é muito mais pesado. Pode crer. E são frases, são parágrafos inteiros a cada string. Então tu não Isso. pode comparar uma string com duas palavras e uma string com 100 palavras com o mesmo peso, É, certo? faz Então sentido. o TransFX também, além de contar o número de traduções que o usuário fez, a gente tem as possibilidades de contar o número de palavras que foram traduzidas. E assim saber o real trabalho que o tradutor teve. O que Então, é muito legal também na parte de estatísticas. você imagina só. Então, se eu tenho uma companhia no Brasil, claro que não precisa ser no Brasil, pode ser em qualquer lugar do mundo. Mas então, imagina que alguém está escutando esse podcast e essa pessoa trabalha em um projeto para uma companhia aí no Brasil e eles estão interessados então em traduzir esse projeto deles. Eles desenvolveram um programa para celulares, igual você mesmo falou, ou é um sei lá, um programazinho, vamos dizer, até mesmo para o iPhone, alguém, né, desenvolver algo para o iPhone ou para o Android, a plataforma. Então, tudo que eu preciso fazer é entrar em contato com o TransFX. Quer dizer, na verdade, eu acredito que o TransFX, esse TransFX.net é totalmente open source, ou seja, é livre. Qualquer pessoa pode chegar lá, registrar o seu projeto, usar ele sem problema nenhum, sem nenhuma limitação, correto? Desde que o seu projeto seja open source. Deixa eu apresentar isso para o pessoal. Agora, Isso. Mas, entretanto, todavia, nos próximos 2 meses ou 3 meses, a gente vai estar também criando planos, né, para pessoas que também tenham projetos que não sejam privados e que também queiram desfrutar de uma ferramenta para gerenciamento de tradução. Então, quer dizer, Então, se eu sou, então, essa companhia, eu não estou interessado em fazer o meu projeto ser open source, eu não preciso, então, daqui a 2 meses, o meu projeto não precisa, o critério não precisa ser mais ser open source. Eu posso usar a sua ferramenta para traduzir o meu programa sem ter esse critério de que tem que ser open source, correto? isso, só vai ter que ter uma subscrição, Na subscrição. Então, provavelmente. quer dizer, aí é um modelo de negócios do De Transifex. negócio, exatamente. Bacana, bacana. Daí entra o outro gancho de a gente ter saído Daquele da modelo questão antigo, né? de daquele modelo antigo de ter o código, né, uma cópia do código necessária no nosso lado para a gente conseguir enviar as coisas, as transações para o repositório pai. Então, com aquele modelo, para projetos que eram privados, a gente não conseguiria suportar eles, porque uma pessoa não ia liberar o código deles para estar aqui na nossa infraestrutura simplesmente para gerenciar traduções. E Faz sentido. dependendo do tamanho do projeto também, isso não seria nem viável para nós muitas vezes, porque de É. repente o cara tem um repositório lá que é enorme. Então, dessa maneira, agora o que a gente fez? A gente botou a responsabilidade em cima do usuário de ele enviar o que ele quer que seja traduzido para o Transifex. Ele vai lá, simplesmente atualiza as coisas. Tudo acontece no Transifex, as traduções. Ele pode criar times de traduções para português, espanhol, o que for. Colocar pessoas dentro desses times. Ele vai saber quem está traduzindo o quê. As estatísticas de tradução, o que foi feito, o que não foi feito, por quem foi feito, quando foi feito, né? E depois, quando tudo está terminado, geralmente a gente chama isso aí de string freeze, que é um período de congelamento das frases e palavras no teu código fonte, que daí, nesse período, a gente fala assim para os tradutores: ok, nós desenvolvedores vamos parar de mexer nas frases que aparecem no nosso software ou o que for, simplesmente para vocês conseguirem traduzir tudo que tem disponível em um determinado tempo, sei lá, um mês, né? Então, nesse um Preparando para mês, lançar, né? Isso, para isso lançar a isso versão. geralmente acontece antes de um lançamento de uma versão. E nesse período, os tradutores trabalham. Quando fechou esse período, simplesmente o desenvolvedor daquele determinado projeto pega a gente tem agora um Transifex Client, que é um cliente, que é simplesmente tu consegue conectar o servidor do Transifex, puxar as suas traduções para o teu repositório e daí fazer o release do teu produto. Então Bacana. a gente não precisa mais de ter um repositório, um clone do teu repositório nas nossas infra na nossa infraestrutura, o que possibilita, né, que projetos que não sejam open source também tenham o seu lugar na nossa infraestrutura. Entendi. Então, olha só, Diego, vamos mudar agora o rumo da nossa conversa. Eu quero conversar com você agora um pouco sobre a sua formação, e eu não digo formação assim em termos de aonde você estudou exatamente, mas como é que você cresceu, né? Então, você mandou um e-mail para mim e você me disse que quando você era mais novo que o seu negócio era brincar na rua. Não tinha esse negócio de ficar em casa, né, trancado assistindo televisão. De repente você nem tinha computador quando você era garoto. Exatamente. Eu comecei aí a mexer com computadores mais frequentemente quando entrei no segundo grau, né? Foi lá pelo ano de 2000, se eu não me engano. Eu me formei, eu acho, na oitava série em 99. Então, lá pelo ano de 2000, 2001, eu comecei a ter um contato mais direto com computadores e tal. Então, geralmente aí, sei lá, vamos botar 11 anos no Uns máximo 11 anos que você mexe com o computador. que eu mexo com computador. Então, a minha infância, eu brincava na rua, era bicicleta, bola, o que aparecia. E a sua Não. infância foi em Santa Catarina, não é mesmo? Isso. Sempre morei aqui. Não. Desde então, desde que eu me dou por gente, eu vivo no mesmo lugar. Então, olha só, você então cresceu numa cidade pequena, em Santa Catarina. Ah, o seu negócio era mexer com jogar bola, andar de bicicleta, andar na rua, que também é mais ou menos me lembra a minha infância. Até porque tipo assim, não tinha muita, em termos, eu também morei numa cidade pequena, não Era tinha muita coisa para fazer, né? exatamente. E são tempos diferentes também, né? Hoje em dia fica mais difícil o pessoal fazer esse tipo de coisa, mas no meu tempo era o que se fazia também. Não tinha muita possibilidade, não tinha gente com computador, esse negócio de celular, acho que ninguém existia naquele muito tempo naquela minha região. E Então, o que que te atraiu no computador? Então você está no segundo grau no Brasil, tinha algum, foi uma aula de computador que era oferecida, tinha um computador cara, em alguma eu. classe? Na verdade, eu não sei assim o que que me despertou, mas eu sempre fui daquelas crianças mexilonas, não tem? Eu ganhava um brinquedo, ele durava uma semana, 2 semanas da minha mão inteiro, e depois eu desmontava para ver como é que funcionava as coisas. Então, motorzinho, tirava o motorzinho de carrinho para fazer barquinho, essas coisas do gênero. Quebrava tudo. Então, acho que eu sempre gostei assim dessa parte de tecnologia, em geral, né? Não só barquinhos e eletrônicos, essas coisas, mas sei lá, desmontar bicicleta para ver como é que funcionava o cubo, essas coisas do gênero. Então, eu sempre fui um cara que gostava de e ainda gosto de saber como as coisas funcionam por trás dos panos, né? E daí lá no meu segundo grau, eu tive a possibilidade, né? Eu fui para um colégio onde existia uma sala de informática, tal, tu tinha uma aula de informática por semana e coisas do gênero. E eu comecei a gostar, assim. Eu me lembro do primeiro dia que eu cheguei lá, eu não sabia nem como ligar o computador, né? E o professor chegou e falou assim: tá, pode ligar o computador. Eu olhei pra cara dele assim, tipo, tá, por onde é que eu começo? Primeiro ligo o estabilizador, depois tem esse botãozinho aqui. Então, eu guardo isso na minha mente, foi uma cena bem engraçada. E despertou isso, assim, tipo, eu tive a possibilidade de começar a mexer, daí eu estudava de manhã, e à tarde, 2, 3 vezes por semana, eu ficava no colégio por vontade própria, para ficar lá no laboratório, começar a mexer e ver as coisas e tal. Daí, naquele tempo, a web também já era uma coisa que me chamava atenção. E eu comecei a aprender HTML e coisas do gênero. E por aí começou. Foi aí que eu dei um pontapé inicial nessa minha linha de TI, vamos dizer assim. E como é que você foi então tipo assim, brincando com computadores e brincando fazendo web page e tal, como é que você foi parar no projeto Fedora? Que pô, você disse que você participa desde 2006. Ultimamente não intensamente como um ano e meio, 2 anos atrás, porque justamente porque daí o meu foco ficou mais voltado ao Transifex, mas ainda assim a gente tem bastante coisa que a gente faz junto, né? Mas bom, quando eu comecei a, deixa eu me lembrar direito, isso foi lá para 2003, quando eu comecei a mexer com Linux, né? Até então eu sabia mexer com Windows, tal, que é o normal de qualquer pessoa, geralmente começa a mexer com Linux, principalmente naquela época. E eu comecei a ver, pô, mas tudo bem, deve ter mais outras opções e tal. E o meu professor de informática naquela época, ele disse assim, bom, nós temos também a possibilidade de um outro sistema operacional que é chamado de Linux. E daí eu comecei a investigar sobre isso. Daí eu me formei, né, no segundo grau, no terceiro ano. E daí eu comecei a investigar sobre Linux, comprava revista quase que semanalmente para ver, porque naquela época era uma coisa bem tinha. Hoje eu não vejo muita coisa ainda nas bancas sobre isso, mas naquela época, sei lá, estava bem aquecido esse assunto sobre Linux. Tinha bastante gente falando, a Conectiva tinha apenas surgido aí no mercado, tal, aqui no Brasil. A Red Hat estava com a versão 7 ponto alguma coisa, que era uma das melhores naquela época. Então tinha bastante gente falando sobre o assunto. E eu comecei por vontade própria, sozinho, pegando revista indo para casa. Daí eu comprei, consegui comprar um computador. Eu já tinha, nessa época eu já tinha um computador em casa. E o meu esquema se resumia: estudar durante a semana, final de semana eu pegava a revista e tal, ia para frente do computador, tentava fazer funcionar a impressora, que naquele tempo não existia CUPS, não existia nada, era outras coisas. E impressão naquela época era quem fizesse funcionar era mais ou menos, né, era o cara, que nada funcionava no Linux naquela época. Era um hacker, né? Fazer a impressora funcionar, você era um É, a hacker. parte de desktop era totalmente, né, não tem nada que, não dá para comparar o nível que a gente está hoje assim. Pode crer. E daí eu comecei a me inteirar, só porque eu ficava muito isolado assim, né? Eu comprava revista, ia lendo, tal. Meu vínculo de amizades também, meus amigos, são todos de outras áreas. Eu sou o único que trabalha com Linux e coisas do gênero, informática. Então foi indo, e daí eu consegui um emprego, tal, para trabalhar na área, justamente porque eu conhecia Linux. A gente fez algumas migrações, saímos de Novell para trabalhar com Linux, e não só nos servidores, mas também nas partes de atendimento, com os desktops. Daí teve questão de boot remoto, a gente fez várias coisas. E daí, mais ou menos em 2006, foi quando eu comecei assim: ok, eu já usava Fedora nesse tempo. Por quê? Porque lá no quando eu comecei, a Red Hat estava com a versão 7.3 ou 7.4, não me lembro exatamente. Daí logo saiu a 8.0, saiu a 9.0, e daí o Red Hat parou com as versões, que até então vinha lançando, lançou o Fedora e lançou a versão Enterprise, certo? Não sei se tu lembra da história ou sabe, mas... Eu me lembro claramente porque foi quando, justamente, quando eles deixaram de fazer a versão desktop deles, do 9.0 para o Enterprise, foi aí que eu parei de usar o Red Hat, que eu usava ele também. Pois é, e daí eu já vinha de uma base de RPM e tal, então já era mais acostumado com esse tipo de coisa. E daí o Fedora foi simplesmente uma transição, foi imposta no melhor sentido da palavra, né, pelo que aconteceu. E usando o Fedora, assim, bom, tudo bem, eu acho que, pô, faz 3 anos que eu tô aqui mexendo com Linux e tal. Já estou trabalhando com isso, acho que está na hora de repente, começar a me comunicar mais com o pessoal da comunidade e tal, porque até então era bem isolado, eu só estudava por conta própria e fazia as minhas coisas tudo quietinho na minha. Então, daí deu muita coisa certo. Por exemplo, surgiu o Fedora no final de 2005 para o começo de 2006, ali surgiu o projeto Fedora Brasil, né? E daí eu comecei a acompanhar o pessoal, entrava na lista de discussões, via o que o pessoal estava fazendo e tal. Daí fui. Eu me lembro que o Fizzly era mais ou menos em abril. Eu fui no meu primeiro Fizzly naquela época, encontrei o pessoal lá. E daí meio que as coisas começaram a caminhar. Eu comecei no projeto Fedora, eu me lembro, como um tradutor. E eu sabia bulhufas de inglês, assim, né? Eu tava aprendendo. E para quem está aprendendo inglês, eu recomendo pegar um projeto open source e começar a traduzir coisas. Porque geralmente vai ter alguém que vai te revisar no início, né? Para saber a qualidade e tal. E pelo fato de tu ter alguma coisa para fazer, né? Botar a mão na massa, isso te ajuda a aprender também. Fora que você Então. tem uma interface, né, que você está usando um programa, então você sabe como é que ele funciona e você então pode ver a sua tradução, que Daí o tem a parte chamativo cool do negócio, tem. é tipo assim, né, você vê o seu trabalho sendo usado Isso. no desktop de várias pessoas. Esse igual você falou, o fator cool, né, bacana do negócio. É. E me diz uma coisa, então, quer dizer, então você começou a participar da comunidade Projeto Fedora, e eu sei que a sua participação só foi aumentando, porque nesse meio tempo, como você começou como tradutor, aí você começou a fazer parte de equipes que organizava a plataforma de tradução, e uma coisa que você mencionou para mim foi que você virou parte do Localization Project Steering Committee. Isso. Então você só foi aumentando, e daí, eu acho que daí As foi um. responsabilidades. Responsabilidades. E daí então um pulo daí foi que você então foi parar no Google Summer Code. começou a trabalhar nesse projeto do Dimitris, do Transifex, e eventualmente hoje você trabalha para o Dimitris, que criou essa companhia chamada Indifex. Exatamente. Então, Resumidamente, essa foi a linha traçada, né? essa Comecei como trajetória. tradutor, me envolvi com a infraestrutura de tradução, e hoje o Transifex que iniciou dentro do Fedora, né? Que você fique bem claro isso, mas isso se tornou algo upstream, que a gente chama. Ele desincubou do Fedora, um português aí talvez não muito legal, mas vamos dizer assim, acho que dá para entender o sentido, né? O Transifex era algo incubado dentro do Fedora, daí conseguiu sair dali de dentro, numa espécie de, tipo, ficou pequeno para o Fedora, então mais pessoas poderiam usar, não só o Fedora. Esse foi o verdadeiro intuito de tudo isso, né? E é por isso que existem mais projetos usando o Fedora, o Transifex hoje em dia. Sim, E porque daí, não tem vínculos a uma distribuição, é uma coisa isso. própria. A gente quis, vamos dizer assim, ser uma. Qual é a palavra exata que eu posso usar? Mas ser uma solução para infraestruturas de tradução, né? Isso não só para distribuições, mas também para projetos que são, né, menores. Por exemplo, o Mercurial ou Django ou Bitbucket, coisas do gênero. Então, que são geralmente projetos mais restritos, de repente tem dois, três repositórios, e o Fedora já é uma distribuição, né, que tem vários repositórios envolvidos, vários programas, é uma coleção de programas, que é um intuito um pouquinho diferente. Mas a gente consegue suprir todas as necessidades atualmente. Então, olha só, você também tinha mencionado para mim, no seu e-mail, que você formou na Universidade do Extremo Sul Catarinense. É isso? Graduado na área de ciências de computação. Ah, Isso. hoje você trabalha então para uma companhia, pode-se dizer então uma companhia internacional, porque você mora no Brasil, mas a Indifex é localizada na Grécia. Você Exato. trabalha com Django e com tecnologias web. Eu sei que você usa muito Certo. Ajax, né, JavaScript, Isso. né, você é Python e Django. E você também convive muito nesse mundo do Fedora, ou seja, você está sempre trabalhando com as tecnologias de ponta relacionadas ao mundo open source. Você acha que que o curso que você fez na universidade te ajudou a chegar onde você está? Ou seja, alguém que segue o mesmo caminho, ou seja, alguém que começa a mexer com website, mexendo com HTML e tal, no segundo grau, faz um curso de algum tipo, algum curso relacionado à computação na universidade. Você acha que isso é suficiente para te colocar num ponto onde você pode então conseguir um trabalho assim, fazer essa diferença num projeto de open source? Eu tenho para mim, assim, eu sempre digo isso, que a universidade, ela te dá algumas direções, algumas possibilidades, né? Mas nada que é passado lá é o que vai resolver na tua vida, assim. Tu vai ter que te dedicar a alguma coisa e ir atrás, né? Muitas vezes tu vai ter que ser autodidata, vai ter que procurar as coisas sozinho e quebrar a cabeça para conseguir algo. Eu acho que a universidade foi importante no aspecto de programação e coisas do gênero. Então eu tive um bom background de C++, né, algoritmos, um pouco de Java também naquela época, que tinha uma cadeira. Então isso te dá uma noção, né, de estrutura de dados, essas coisas assim. Então isso é importante, mas tu tem que saber também tomar iniciativa e realmente não levar aquilo ali na brincadeira, né? Tentar sugar o quanto mais tu pode daquelas cadeiras. Isso aí vai pro futuro, é a base de tudo, saber um pouco de estruturação de dados, algoritmo, saber resolver coisas com programação. Isso ajuda bastante. Tendo alguém te explicando e você indo a fundo depois. Então, quer dizer, o Mas que você está dizendo então é que, tipo assim, a universidade te dá uma fundação, mas é importante então você explorar fora desse mundo da universidade, correto? Exatamente, porque eu tive bastante coisas de fundamentos de computação para programação, bastante coisa eu vi na universidade, mas eu não tive uma cadeira sobre Linux ou coisas do gênero, nem de desenvolvimento web, né? Então, tudo que eu sei, que eu trabalho hoje em dia, que é com Linux e desenvolvimento web, foi por conta própria. Foi na Lógico base que do meu. fuçômetro. É. Lógico que eu, como sendo um programador web, a minha base de programação veio um pouco da universidade. Eu não posso dizer que eu fiz a universidade em vão. Mas, querendo ou não, tens que meter a cara e. É por ti. Não tens como dizer assim. A universidade vai. Eu vou entrar na universidade no primeiro semestre, vou sair lá no nono semestre. Um profissional feito. Não é assim que funciona. Então, olha só, você, então, com toda essa experiência que você adquiriu até então, uma coisa que aconteceu também com você foi que você, então, teve a oportunidade de sair do Brasil e viajar pelo mundo. Você ficou meio que encarcerado na Grécia por um tempo, trabalhando direto com o Dimitris lá, né, naquele espírito, assim, startup, né, ou seja, não tem hora para dormir. Trabalhando o dia inteiro, jogando as ideias assim para cima para ver o que que cai de bom no chão. Então você, eu sei que eu acompanho o seu blog, e é claro que, né, eu converso de vez em quando com você. Eu sei que você já esteve na Grécia, você já esteve em Amsterdã, né? Você também esteve na Inglaterra, correto? Que acho que eu vi uma foto de Sim. você perto do Big Ben. Isso. E você já esteve nos Estados Unidos também? Você foi Não, em Portland? quem Ah. da América do Norte eu não tive. Então, Só na Europa. como é que foi isso, esse lance assim de uma hora para outra, brasileiro, conhecendo o mundo devido ao trabalho que ele faz no open source, que é uma coisa que existe aquele mito que não existe dinheiro no mundo open source. Como é que foi essa experiência para você? Foi legal, cara. É um negócio que eu me orgulho muito, assim. Tudo foi devido à minha visibilidade, né? Eu uso uma palavra que é meio. Mas eu vou usar. É questão de meritocracia, que a gente chama no mundo open source. Então os caras começam a ver o que tu tá fazendo, né? E, tipo, à medida do tempo que existe alguma conferência, alguma coisa, algum evento que de repente esses caras possam te trazer, né, subsidiando a tua ida e coisas do gênero, eu acho que tu consegue fazer esse tipo de coisa. Então a minha primeira viagem para a Grécia foi em 2008. Eu fui 3 vezes para lá. Fui 2008, 2009, 2010. Em 2008 eu tinha terminado o Google Summer of Code. Terminava ali em setembro, agosto, setembro, finalzinho de agosto, começo de setembro. E em setembro mesmo eu já voei para lá, para a Europa. E daí eu me lembro que tinha o FUDCon, que é uma conferência de usuários e desenvolvedores do Fedora, que foi na República Tcheca. E como eu trabalhava com o Transifex, estava ativamente contribuindo com o Fedora, quase que no dia a dia e tal, eu consegui um subsídio para ir no evento, né? E em contrapartida, o Dimitris, né, ele me ofereceu hospedagem na Grécia e falou assim: ok, eu, tipo, em 2007 eu comecei o Transfex, em 2008 tu deu continuidade, as pessoas estão gostando do que a gente está fazendo, será que não vale a pena a gente parar uns 2, 3 meses e pensar nessa ideia, reformular ela, ver o que que a gente sabe o que a gente já fez de errado, o que que pode mudar, o que que pode melhorar e tal. Tentar reformular isso para tentar tornar isso em algo que a gente possa de repente ganhar dinheiro no futuro. Eu, na minha cabeça, assim, o que que eu tenho a perder com isso, né? Eu tô indo uma viagem ao exterior, vou conhecer gente nova, vou conseguir aprender um pouquinho mais de inglês, porque lá, quando a água bate na bunda, a gente tem um ditado aqui, né? A água bate na bunda, tu tem que se virar, né? E eu disse assim, beleza, né? Eu peguei uma licença no meu trabalho que eu tinha aqui, meu chefe quanto a isso, me incentivou. E eu peguei o avião, fui, daí paramos na Áustria, 2 dias, daí pegamos um trem para a República Tcheca, fomos pro evento do Fedora, ficamos lá o final de semana inteiro, com várias palestras e várias discussões e tal. Aí voltamos para a Áustria e depois pegamos um avião para a Grécia. E daí eu fiquei na Grécia por 3 meses na primeira vez, né? E daí o que aconteceu? A gente pegou o Transfex, o que a gente tinha feito até então, a gente pegou, colocou de lado, a gente pegou tudo de coisa, de ideias e coisas boas que a gente tinha feito. E que até então eram feitas em outro framework, que é chamado de Turbo Gears, que é um outro framework para Python, desenvolvimento web em Python. E a gente assim, bom, Django tá vindo aí com força total. Talvez naquela época o Turbo Gears estava com umas transições ali de Turbo Gears 1 para Turbo Gears 2, tinha algumas mudanças. Documentação não era algo muito visível, tava meio complicado de achar a informação. Daí a gente pensou, bom, talvez fazer um switch aí, mudar de Turbo Gears para Django seja uma boa ideia, porque tá todo mundo falando sobre isso, uma coisa emergente. E vamos reformular, já que a gente vai ter que mudar, vamos reformular tudo e ver o que a gente consegue fazer. E daí que nasceu um novo Transfex, foi a partir da versão 0.5. Né, até a versão 1.0 que nós temos hoje. E a gente começou aí, a gente ficou encrenhado lá dentro do apartamento dele, trabalhando dia e noite, fazendo desenho e brainstorm, né, pensando sobre o que a gente poderia fazer, como a gente poderia organizar as coisas. E foi muito muito engraçado. Uma época de como é que eu posso dizer? Uma época divertida, mas também de trabalho duro, né? Pode crer. De que era dia e noite, a gente querendo fazer algo diferente, que pudesse mudar as coisas como vinham sendo feitas até então. E deu que deu certo, assim, nós ficamos 3 meses lá, a gente já saiu com uma versão praticamente rodando para algumas coisas. E daí, 4 meses depois, eu estava indo para lá de novo, em março de 2010. Aí eu fiquei mais 3 meses. Mesmo esquema, trabalhando junto de novo. E daí foi então que o Dimitri disse assim, ok, eu já tava com essa ideia e vamos ter que montar uma startup em cima disso. Mas tu vem trabalhar comigo? Né? Que até então eu tinha minha vida aqui, né, no sul de Santa Catarina, no Pacate, um empreguinho fixo. Então eu tive que fazer algumas escolhas, assim. Lógico que eu na época eu estava com 22, 23, 24 anos, minha época de arriscar. Então, não tinha um pinto para dar água, não tinha, né, vínculos maiores. Eu peguei, encarei, fui para lá. E daí a gente trabalhou mais 3 meses. Daí eu voltei para cá, fiquei trabalhando o inverno inteiro aqui. Até foi. Eu trabalhei inverno, passei o verão, daí chegou outro inverno, eu trabalhei de novo, e em novembro do ano passado, de 2010, eu voltei para lá de novo. Daí a gente já tava trabalhando com o Migo, né? A gente já tava prestando algum suporte para eles, pessoal da Intel e tal. E daí eu fui justamente para participar da Migo Conference, que teve na Irlanda. Foi em novembro, daí eu fui um mês antes, fui lá no escritório, daí a empresa já estava meio que estruturada, né? Já fazia um ano e meio que não tinha ido para lá, praticamente. A empresa já estava mais estruturada, já tinha um escritório, não trabalhava mais no apartamento de Dimitris. Aí eu fiquei um mês interagindo com o pessoal, organizando algumas coisas e fui para o evento. A gente foi, daí fomos eu e o Dimitris, fomos para o evento na Irlanda, e daí, nesse meio tempo, a gente conseguiu passar na Inglaterra, consegui conhecer Londres um pouquinho. E na minha volta, daí fui para a Irlanda, voltei e passei também pela França, consegui conhecer Paris. Então, teve um. Eu consegui unir o útil ao agradável, né? Fazendo essas viagens e trabalhando com uma empresa de fora, tu tens a possibilidade de unir o útil ao agradável em algumas coisas. Então, basicamente foi isso. Esses foram os lugares que eu viajei lá. Também fui para Amsterdã, mas isso aí foi na segunda viagem. A gente ficou num apartamento do Max Spivak, que ficou aí por 2, 3 anos sendo o líder do projeto Fedora. Sim. Então, para te ver como as relações estreitam, né? A gente olhava o líder do projeto Fedora, um cara, esse cara, né? Nunca imaginou que de repente ia dar de frente com esse cara, conhecer ele, sentar numa mesa para conversar. Tomar uma E as coisas, cerveja. e essas coisas acontecem assim, não são tão longe quando a gente imagina. É só questão de meter a mão, né? Porque as pessoas sempre vai ter alguém que tá te assistindo, né? Por mais que você ache que não. E fazer as coisas da maneira correta, que eu acho que os frutos gradativamente. Eles não, não, tu não tem que ficar buscando nada, não. As coisas acontecem meio que. Me faltou a palavra agora. Não, Mas acho que é meritocracia mesmo, que é o que questão você falou. predestinado, mas elas vão acontecendo naturalmente, eu acho. Pois é, além essa história que você contou agora, né, para mim é o exemplo perfeito de meritocracia nesse mundo, né? Então, é realmente uma pessoa que no mundo de open source, a pessoa que trabalha duro e que não fica esperando arregaça as mangas e vai lá e dá o duro e trabalha. Vai ter gente que vai reparar, vai notar o seu trabalho e vai te dar o valor que você merece. Então, realmente é um exemplo perfeito. Agora, eu tenho uma pergunta para você. Então, você passou, acho que se você juntar todo o tempo que você passou na Grécia, você ficou quase que um ano na Grécia. É, não exatamente, fiquei aí. É porque na última vez eu fiquei um mês só. Um mês Então, só. Então, você ficou fiquei. meio ano, então, 7 meses. É, 7 meses, isso mesmo. Então vamos lá, qual é a frase em grego que você aprendeu? Ah, não posso dizer. Não, mas não tem nenhum grego que eu vou escutar. Vamos lá, eu quero que você fale aí. O que que você aprendeu em grego aí? Não vale falar malaca, malaca não conta. Ah, boa, e daí tu já falou, agora não precisa mais. Eu. Bem pouca coisa. Kalispera, Kalimera, Kalinita, que é bom dia, boa tarde, boa noite. Efaristou, que é obrigado. Haristo. Efaristou. Oh. E essas coisas assim. Dax, que é tipo ok, tudo certo, Dax. entendi. Dax. Parece igual no dinamarquês que tem obrigado. É Dax. Cara, então, ó, esse podcast foi bem longo, então, Pois é. mas eu tô curtindo muito, foi muito bom. Eu conheço você, mas nunca tive a oportunidade de conversar sobre essas coisas nesse nível, nesse detalhe. Então, tô curtindo bastante. Eu quero te perguntar agora, chegou naquela sessão que eu sempre pergunto todo mundo que eu entrevisto, que é o Top 5. Então, eu vou começar bem fácil com você, porque eu sei que a maioria das pessoas tem um pouquinho de dificuldade de, na hora, ficam meio sem ideia do que falar. Então, primeiramente, eu te comprei um computador hoje, novo, zero bala. Você vai lá, eu tenho certeza que você vai instalar, vai ser o Fedora, logo de cara. Qual vão ser os 5 primeiros aplicativos que você vai instalar nele? Bom, eu vou dizer os que eu vou usar, porque muitos já vêm, né, Sim. previamente instalados, mas interface gráfica KDE é o que eu uso, browser Firefox, IRC, né, IRC Conversation, que é do KDE também. Para ligações Skype, né, apesar de não ser open source, mas é uma coisa ainda que quebra o meu galho. Pidgin para Gtalk, MSN, mensagens instantâneas em geral. Mais o que, cara? Deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui. Eu uso ainda o Kate para programar, né? Eu não uso. Você programa com Kate, então? É, eu sou Bacana, bem cara. simplesinho, cara. Eu sou bem simplesinho. Não gosto de coisa muito cheia de frufru, muito pesada. E eu, lógico, coloquei uma tela preta nele e tal, dei uma para não queimar muito os olhos, mas não sou daqueles de usar Emacs, Vim. Eu sou mais interface gráfica mesmo. É, daí tem questões de música, tem o, sei lá, Amarok, tem Totem. Vou aproveitar o gancho então aí que você falou de música. Qual é o seu top 5? Música, qual é a trilha sonora? Vou fazer um filme sobre o Diego. Qual é a trilha sonora? Cara, eu sou bem roqueiro, cara. Assim, falando em bandas, vamos, sei lá, cara, tem Rush, Led Zeppelin, Pink Floyd, Metallica. Daí tudo nessa linha aí, internacional. Nacionais, eu gosto de rock nacional também, então, sei lá, Capital Inicial, Titãs, Nenhum de Nós, Barão Vermelho, Nossa, né? nenhum de nós. Essa foi massa, gostei. Capital Inicial também. É porque assim, Nenhum de Nós é aqui do Sul, né, cara? É do Rio Grande do Sul. Então, pro nosso eixo aqui, eles estão muito mais presentes, geralmente, do que pro eixo Rio-São Paulo ali, né? Então, aqui eu já fui vários shows deles e tal, então é uma coisa bem, bem viva aqui ainda. No resto do Brasil, as pessoas não, de repente não têm tanto acesso. Mas Entendi. é uma puta banda, eu gosto pra caramba dos caras, assim, o rock nacional. E em termos de livro, você lê muito? Cara, eu não sou um adepto muito à leitura, não, cara. Eu leio pouco. Mas, não que eu me orgulhe disso, mas. As últimas coisas que eu venho lendo são coisas técnicas, né? Eu li livro sobre Django, livro sobre Python, livro sobre Ajax. Quando eu saí da universidade, eu tive que ler alguns livros também para meu TCC ali, que eram mais técnicos, sobre e-procurement, essas coisas assim. Mas fora isso, eu venho lendo aí um tal de Dan Brown, eu acho que é a pronúncia certa dele, que é Fortaleza Digital, que é um livrozinho legal também, que tem a ver com tecnologia, coisas do gênero, então eu me encarno um pouco nesse tipo de coisa. Pode crer, eu nunca li esse livro, não. Ele tá na minha lista também. Eu li outros, é É, claro, mas. ele é bem velhinho e tal, mas já tá, ele é de 99, eu acho, já faz um tempinho que lançou, mas agora eu consegui pegar ele para dar uma lida. E ele é legalzinho, assim, tem umas partes que daí envolve tecnologia, tu consegue se focar mais. Mas eu Então. sou um cara, em geral, eu sou um cara bem, que gosta de síntese, assim. Eu não sou um cara, apesar de eu falar bastante, quando eu vou ler algo, vou pegar alguma coisa que tem muito embromação, eu já não, muita extensão de linguiça, como a gente fala aqui no Sul, não sei se isso é Eu conheço essa pelo frase. Brasil. Então, eu sou um cara bem de how to e coisas do gênero, bem, bem sucinto e tal. Eu gosto de coisas bem. Talvez por isso eu não seja muito adepto à leitura. Mas, lógico, o cara tem que ler para aprender, né? Não, quando as coisas precisam. Quando tu precisa de alguma informação, tu vai buscar através da leitura. Não, tem outra forma. E em termos de filme? Cara, eu não. Filme. Eu não tenho assim um gosto atípico, vamos dizer. Eu gosto das coisas que geralmente dão audiência, em geral. Acho que o meu gosto é que nem os outros. Filmes que eu gostei. Sete Vidas, com o Smith. Crime Perfeito, que é um que envolve estratégia. Mais o quê? Eu Sou a Lenda também, com o Smith, que é muito massa. Sei qual é. Putz, mais o que, cara? 11 Homens e um Segredo, que também envolve estratégia com cassinos e tal. Ah, eu sei qual é também. Eu não sabia que Daí era assim o tem. nome em inglês, não, mas eu sei qual que é. Eu acho que é Ocean's Ocean's Eleven. 11, é. É, alguma coisa assim. E Era do Gelo, que é questão de animação, eu adoro animação. Pra mim, não tem como bater os caras. Transformers também eu gosto bastante. E é nada demais, assim, não tem nada. Deve ter alguns outros, assim, que eu acho legal, mas eu acho que esses são os que eu consigo lembrar, assim. E são normaizinhos, não tem nada de diferente, acho que. Eu não conheço ninguém que não tenha gostado desses filmes, por exemplo. Bacana. E então, olha aqui, mais uma vez eu quero te agradecer por tirar um pouquinho do seu tempo aí para conversar comigo e compartilhar essas histórias que realmente eu curti muito. Então, poxa, eu espero mais uma vez poder te entrevistar mais na frente. e conversar sobre o futuro do Transifex, que eu tenho certeza que o futuro está garantido para vocês. Vocês têm um projeto muito bacana. E para finalizar, então, Diego, você tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar? Alguma mensagem? Alô, mamãe? Alguma coisa assim? Não, para nossa audiência aí, de repente fazer o convite de entrar no portal do transfex.net e ver o que realmente, né, a gente está fazendo, né? A gente falou bastante sobre transfex, então o pessoal tem a oportunidade de dar uma olhadinha lá, tem algumas informações legais que vocês podem achar. E no geral, para quem quiser contribuir com open source, eu acho que quem acredita nessa linha de open source e saber que a tecnologia de modo aberto ela é muito melhor do que com restrições. Eu acho que a gama de possibilidades é bem maior. E além da troca de conhecimento, que é extremamente importante, eu diria para meter a cara, pegue algo que você tem afinidade, né? Não tente, de repente, achar alguma coisa, contribuir só porque você quer contribuir. Não, acha alguma coisa que você realmente goste, que você, de repente, use, né? E tenta contribuir para aquilo, que vai ser a melhor forma de se engajar com algo, porque vai ter a satisfação pessoal de você estar usando o trabalho que você está fazendo, muitas vezes, e esse trabalho também está sendo usado por outras pessoas, estarem sendo usado por outras pessoas. Então, o negócio é isso, é meter a cara, pedir para meter a cara e começar a falar com o pessoal. Não se travem com questões de línguas. Eu, no meu início, como eu falei, eu não falava bem inglês, ainda não falo, eu cometo bastante gafe ainda. Mas é uma boa oportunidade para te treinar e aprender. As pessoas geralmente que tu vai comunicar, que tu vai ter que conversar, elas geralmente entendem que essa não é a tua língua mãe, que você está fazendo um esforço para se comunicar com eles, né? E coisas do gênero. Então, o pessoal do mundo open source geralmente, né, é bem receptivo quanto a isso, bem legal com o pessoal, botando um português bem claro quanto a esse tipo de coisa. Então, não se limite, não, simplesmente corra atrás se você acredita realmente em algo pode ser melhorado. Vai atrás porque se aprende bastante, se tem bastante experiência, você pode viver bastante coisa legal. E isso tem dado certo para mim. Então é o que eu posso dizer, que outras pessoas de repente possam tentar fazer algo similar ao que eu fiz. Eu recomendo. Perfeito, perfeito. Então valeu, Diego, muito obrigado. Para vocês ouvintes que estão escutando até o final esse episódio, caso vocês tenham alguma sugestão ou até mesmo alguma pergunta para o próprio Diego, por favor, deixe um comentário no nosso blog e eu tento entrar em contato com o Diego e eu tento fazer ele responder depois, eu vou atrás dele, senão eu vou mandar ele para Grécia de novo, ficar lá preso Você no. tem cacife pra isso, não se estresse muito. Valeu, Diego. Abração, então, obrigado. Abraço, cara. Até mais. Valeu.